alguns anos depois. E aí, mano? O que você quer, mano? Eu quero um bagulho aí. Você tem dinheiro? Se você tiver, tem bagulho bom. Eu tenho isso aqui, ó. Só essa miséria? Ah, toma isso aqui e sai fora. Valeu, valeu. Esse bagulho só dá merreca, mano. Ah, você quer me partir pro bagulho maior, mano? Droga! Calma, fica fria. Ninguém se mexe, ninguém se machuca. Sai daí, pro chão! Coloca o dinheiro na mala, vai! Coloca o dinheiro na mala, eu quero falar de 100! Falta de 100! O que, que tem aí? Só de 1. E de 5. Dá uma olhada nos fundos. Se você se mexer, eu arrebento tua cabeça, hein? Você não se mexe aí, hein? E as notas grandes? O que é que vocês guardam aqui? Ah, anda logo. Achei esse 100. Olha aqui, eu tô tentando ser legal com vocês, otários. Tô tentando entender vocês. Cadê as notas grandes? Ai, ai, minha Sabe perna. Com quem tá se metendo? E esse aqui é o teu garotinho? Eu vou contar até 3 e aí eu vou arrebentar os miolos dele assim, ó. Quer mostrar que é homem? Então vem atirar em mim, minha Desgraçado! Fica tranquilo. Por favor, não machuque o garoto, por favor. Fica fria aí, ô mulher. Não, não machuque. Calma. Entra de novo aí. Seu covarde. Vamos passar logo daqui. Eu vou te matar. Meu garoto, corre! Desgraçados! Volta aqui, mano! Só que planejei esse assalto! Volta aqui e me ajuda! Vocês não são meus parceiros! Eles vão me pegar! Aí, mano! Cada um faz a sua, tá ligado? Eu quero que você morra! Falou? Fui! Os caras me deixaram na mão! Por favor, Deus! Me ajuda! Eu não tenho ninguém! Só o Senhor é o meu socorro! Só o Senhor é o meu socorro!